Muito obrigado, agradecemos. Projeto 3520. 6310, decolado 27, controle 1, 9935, bom voo. 935, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Joana, 6310, cruza 1400, peço. Controle, prossiga. Joana, 6310, cruza 1500. Xanem 6310, contato radar subindo conforme autorizado. Xanem 6310. Radar, Xanem 6310. Controle, boa noite, Web 5899. Web 5899, prossiga. Tigi 1970 na sua escuta. Se a identificação desse mantém 5000, aguarde procedimento Eletex Ray, picho no 0, ajuste no 0, no 4. WebJet 5899. Web 5899. Oxalá 6201 no controle? Prossiga controle 6201. É, vou diretamente Leda, porém bridge não foi autorizado pelo centro devido a tráfego, o centro reportou. Copiou, direto Leda e não pode voar bridge. Oxalá 6201. Mas quando entrar em contato com o mesmo, solicite novamente, de repente o quadro mudou. Sim, será, obrigado. Da 3226, aguardando a autorização, solicito pushback acionamento do 7. Ok, gente, são 3226. No portão 07 está livre, só mais 30 segundos para a cópia, ok? Ok, iniciando, estou aguardando, está 3226. Vono 714, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Tá livre, vai chamar o 714. Três, dois, dois, meia, copia. Prossiga. Tá, 3226, Natal, aprovado nível 370, via pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva à esquerda. Transponder 5433, controle 1 no 9, decimal 35. 370 aprovado, Natal, pêsulo 10, Puca Zipar, primeira curva à esquerda, 5433, 10935. Tá 3226, informo que a transmissão está entrecortada, confirme a rota. Upper Zulu 10. Ok, cotejamento correto, chame pronto para o táxi, tá 3226. Chamarei, obrigado. Tá 3520, seu follow 31 no táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, tá 3520. Se ajudar, pode ir pelo POT 3 aqui também. Negativo, tem aeronave acionando que vai colocar a cauda do avião no pátio 3, ok? Mantém antes da Juliette. Ok. Tá 2, INS, ou INS, tá 2. Oxalá 6310, autorizado o Romeu Fox 0 no 8. Romeu Fox 0 no 8, 6310, muito obrigado. 1714 já iniciou o pushback? Assim como a mira do externo. Baixar de travado. Tá só esperando tirar o fim. Peraí, tirar o fim. Ok, confirma o estimado. Aí eu não sei, depende dele. É porque eu tenho a aeronave pra iniciar o táxi, ok? Pra não preteria mesmo. Se o senhor for esperar mais de 3 minutos, o senhor me informa, por gentileza. Não, eles começaram a tirar o fim aqui agora, já estamos começando. Ah, ok, obrigada. Boa noite, 05, ciente, tem livre pouso no 0, vento 090 graus, 09, nós. Livre pouso 90, boa noite, 05. 25, Milagre. 7 em middle, mano. 310. Toma 3365. 3365, obrigado. Eco Zulu 90 mantém regras de voo visuais. Chame agora Centro Recife na frequência 12685, alterno 33 decimal 65. 12685, 3365, Eco Zulu 90. Firmo. Aguarde para início do táxi. Aguardando. E o repórter estabilizado, sinal da Express, está 329. Sim, está no 714. Bom, no 714, só confirma, entendeu, para manter a posição? Afirmativo. Tá, 3226, táxi via Pátio 1 no Índia, chame pronto no ponto espera. Pátio 1 no Índia, chamarei pronto, ponto espera, tá, 3226. 46748, reduza para aproximação, chama o torre agora 118 decimal 6. Web 6748. Preto 6, 6748. O 714, coordene com a equipe de solo para iniciar após a passagem do Airbus da TAM, ok? 714. O TAM 3520 tá antes da Juliette. Qual que é o nosso box previsto, por favor? 05. Tá certo. E se a possibilidade de pedir pro gol puxar a nave deixando o 05 desimpedido, por favor? Ok, o pushback padrão já é para deixar livre, ok? Ok, obrigado. Oi, Web 6748, sinal 10, baixei pra você. Gente, Web 6748, continue a aproximação, informo que é o número 2 para pouso, trago à frente, mais 30 segundos para tocar, ok, a pista. 6748, 5899 desse mantém 3000. Peço pra 3000, 5899. Seu falou 36, livre a próxima à direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, boa noite. Meia 748, vento 090 graus, 09 nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, 6748. Observe o gol fazendo o pushback no setor Juliette Portão 05, assim que possível. Observando o gol, assim que for possível, a gente prossegue o táxi até o box 05, tá? 3520, obrigado. Uno, complete o final do procedimento, chame agora a torre, Uno, 186. 86, uma boa, 3229. Torre, o 3226, ponto espera da 10, pronto. 3226, confirme se agiliza as manobras. Afirmativo. 3226, ali mantém no 0. mantenha no zero, tá 3227. 96748, solo 37, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, via Alfa, vai manter antes da Juliette. 7, 4, 8. Bom dia, aguarde a pista livre, são 3891. Ok, aguarde a autorização, 3891. São 3226, livre decolagem 10, vento 100 graus, 099. Decolagem, são 3226. Bom, 8, na alta, tá. Mantenha a posição antes da Juliette, voo no 805. Mantenha a posição. Jogou 197, não bate, tá pronto pro táxi, 142 na borda, 202 na alternativa. Confirme o alternado. Pife. Aqui, já abra o meu foco. Gente, gol no 714, táxi via Índia, reporte pronto no ponto espera, ajuste no 014. Via no 014, vai reportar no 714. 3891, livre pouso no 0, vento no 00 graus ou no 09. Livre pouso, 3891. Então. 226, decolado aos 40, controle 1 no 935, bom voo. 7935, tá 3226, obrigado. 1805, observe o táxi 09 da companhia, pode seguir o mesmo Juliette, portão 01. Juliette para 01, boa noite. Cinco, três, um, sete, aguarde a cópia 1186. Aguardando em 1186, o 3317. Controle está 3226, boa noite, decolou Puka Zipar. Tá 3226, contato na saída Puka, Jamo Zipar, subindo para o 370, tá 3226. 370, tá 3226. 1714, a linha mantém após o trato na cortiça. Sete oito, boa noite, sexta via, chegada à área até 2000, ajuste no 014, aguarde procedimento ILS X-Ray. Azul 4178. No 714, livre da colagem no 0, vento 100 graus, 109. Salvador, bom dia, azul 4172. 4178, prossiga. Está passando 195, descendo 150 no perfil da Mari, informação Delta. É, já falamos já com o Azul 4178, DC 2000 para o final do procedimento, ILS X-Ray, inclusive foi cotejado até, foi uma voz feminina. Firme controle para o Azul 4178. É, Azul 4178, copiou o controle anteriormente? Negativo. Azul 4178, sem identificação, desse mantenha 2000, ajuste no 0 no 4. Aguarde procedimento ILS X-Ray, pista em uso no 0, Azul 4178. Vou para 2000, ajuste no 0 no 4, Azul 4178, deve ter sido outro azul que falou com o senhor. É, inclusive foi até uma voz feminina. C5899, chame Torre 1186, até Bom Pouso. Samará, obrigado, boa noite. Boa, é Fox Trot Quebec, prossiga. Fox Trot Quebec, sem identificação, mantém nível 090. É porte na lateral de Salvador, prosseguindo para Maceió. Autorizado pouso na 10R5899. Código transponder, Eco Fox Trot Quebec. Salvador, bom dia, bom 714. Ono 714, contato na decolagem, sub mantém nível 230 na saída Pucajamo após direto Aracaju. Pucajamo após Aracaju, 714. Salvador, da 3226, solicita proa de Zipar. Proa de Zipar, da 3226, iremos solicitar o centro. Aguardo. 3226, aguarde Zipar, iremos solicitar o centro. Ciente, aguardando, da 3226. Cinco 3 1 7, copia. Copia. Tá todo na conta e pushback acionamento também, 3 1 7. Ok, tá livre o início do pushback acionamento e autorizado Belém nível 380 via Pêsulo 41, Coquibo, correção, a Pêsulo 41 até Pires, ok? Decola da pista 10, perfil de saída Momo, Coquibo, após trova. O transponder 5444, controle em Salvador 11935. Autorizado Belém, nível 380, pela Pêsulo 41 até Pires, decola do 10, saída Momo, até Coquibo e depois trova. Transponder 5444, controle 11935. E autorizado também a pushback acionamento, vai chamar para o táxi 3137. Web 35899, seu Falos 47, via Alfa Kilo Pátio 3. Via Alfa Kilo Pátio 3, é 5899. 35317, ciente, cotejamento correto, chame táxi. Vai chamar. O Eco Costura de Quepé, que a matrícula é papapapá ou papatango? Papatango. Certo. Chame Recife agora na frequência 12685, alterno 3365. Gol 1714. Ok, vai chamar 12685, 3365, gol 714, bom trabalho. Boa viagem. Obrigado. Reporte pronto no ponto de espera via Índia. O ajuste no 014, 35317. Pátio 1 e Índia, do ponto de espera, no 0014, reporte pronto, 35317. Trote Quebec, ele vai direto rumo de Conde. Trato direto Conde. Salvador. Salvador. 805, chame o 186 para a cópia. Bom dia, 185 para a cópia, Natal, informação dela. Natal aprovado nível 370, via Pêsulo 10, decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, transponder 5443, controle 11935, aguarde para o cotejamento, gol no 805. Próximo, espera do 10, 3537. 35317, a linha aí decola, pista 10, vento 100 grau, 08 mais. A linha decola no 0, 35317. Prossiga, gol no 805. Gol no 805, autorizado, Natal 370, via Upper Zulu 10, decolada 10, na PUCA, ZIPAR, aciona 5443, controle 199, decimal 5, gol no 805. Proeto, chame pronto, gol no 805. Completo final do procedimento, chamando Torre 1186, Azul 4178. 1186, Azul 4178, obrigado, até amanhã. Até, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, Azul 4178, na final do LS X-Ray. Bom dia, Azul 4178. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Continua aguardando a pista livre, Azul 4747. Boa noite. Aguarde um minuto para a cópia, Web 6747. Correção, aguarde para a cópia. Aguarda. 35317, decolador 55, controle 11935. Bom voo. Controle 1935, boa noite, obrigado. Azul 4178, livre pouso 10, vento 10 grau, 089. Livre pouso na 10, Azul 4178. 5317. 5317, contato, tudo mantém nível 380, na saída Momo. Qual que o após trava? Momo, Momo, depois trava. 5317. Controle Salvador, FG-5809, cruza o 200, recepção do 50. O M-5809, vem se manter a 3000, ajustado em 1014, aguarde procedimento TLS, X-Ray, pista no 0, o M-5809. Descendo para 3000, FG-5809, nós somos o tráfego número 1, senhor? É número 2, o tráfego número 1 está já próximo da cabeceira, umas 3 milhas da cabeceira. Considerar já como número 1. Grato. Vamos vento pro Azul 4178. Vento 100 graus, 10 nós, Azul 4178. Grato. Azul 4062, aciona a identificação, desse mantém 4000, ajuste 1014 na chegada Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Azul 4062. 4062, informação de 3 aeronaves na sua frente, é um voo da Webjet, está 11 milhas da sua frente, usando nível 160, descendo para 3000. After